comando, efetua pouso em Feira de Santana, Serra Novembro, Juliette Delta, só sobrevoo. Somente sobrevoo. Confirme o tempo de voo e o nome do comandante. Dourado, tempo de voo aproximadamente 2 horas. Gente. Solo aos 1-1, libera na Charlie, solo 1-2-1, decimal 9. Proativo, solo 219 na Charlie, 3-4-5-4. Espera pronto para decolar esse guardião. Observe trator, próxima cabeceira 17, autorizado a decolar pro norte. Guardião 06. Teste iniciado. Paulo Guardião 06. Guarda de transferência. Boa. 3454, livrando aqui na 64. São Salvador, TAM 3859, gate número 8, pushback acionamento. 3454, prossiga o táxi via Alfa Juliette e aguarde o portão. Ativo livrando na Charlie, aguardando o portão, 3454. Informação do portão 04, 3454. Juliette, portão 4. Ativo Juliette para o 4, 3454. 385908, portão autorizado, pushback, acionamento, sanitário. Sobre ataque 385908, obrigado. Fala Salvador, bom dia novamente, gol no 605, informação Oscar. Está em condições usuais até Feira de Santana, reporte 20 milhas fora. Sete, voa para o ar direto Feira de Santana, reportar 20 milhas fora. Solo TAM 3304. Sim. Uma confirmação, pista 28, os últimos 90 metros impraticáveis, né? Afirmativo, os últimos 90 metros da cabeceira 28 estão impraticáveis. Obrigado. Salvador, bom dia, gol no 888, ele vai 170 para 150, centro da informação, Oscar. Bom dia, gol no 888, a sua identificação, desejaria chegar da CARI para o 030, 1016, um ajuste. Positivo, solicitaria efetuar o RNAVE da 28, da presente, aproaria direto CR Victor 362. Gente, autorizado voar direto 362 e reduza a sua velocidade para 250 nós. Positivo. Autorizado direto 362, descendo para o 040, reduzindo para 250 nós, do gol 1888. O Marilog pode aproar a lama da presente, ó? O quê? O Marilog pode aproar a lama ou a Serra Victor 362 também? Vamos, autorizado. Pode 106 efetuará o pouso em Feira de Santana ou regresso a Salvador? Vai regressar a Salvador a princípio, a não ser que haja alguma mudança aqui no planejamento. Então sobrevoo na região, aproximadamente 1h30. Entra. Prossiga. Polizão do Salvador Galeão 360, Aeroviato Juluno 4. Reclama 28, curva à esquerda, subida Goleval após Crate. Código 5125, frequência do controle 119, decimal 35. autorizado Galeão, Apre Zulu 1-4, decola 2-8, curva na esquerda, na Gole, Eval, após Crete, 1935, controle após, 5-1-2-5, transponder. Então 7, está correto com o atendimento, sem fronte para o pushback, se não me engano. Chamada. Campinas, qual alternativa? A alternativa é Campinas com 4 horas e 30. 4 e 30, Campinas 83. Estados autorizados, Juliette, Alfa, até o fundo de espera, tá 28. Lá, chamada Twin 1 no 8, decimal 6, ajuste na 0 no 6. Demativo, Juliette, Alfa, fundo de espera, vai capturar 28, 26, 3859. Falou, Salvador, tá 3304 para prospecto de treinamento. 3304, 02 do portão autorizado, sem saques. Vamos ao espaçamento, 3304. Plan 3663, decolou 18, chama o controle. 3663, obrigado. Salvador, muito boa tarde, TAM 3663, passa 1910. 3663, contato radar, subida, Goleval. Goleval, 3663. Salvador, bom dia, T3602, informação Oscar. Bom dia, 3602, essa é a identificação, chegada Caro, desça para o 040, ajuste o altímetro no 0 no meio. Chegada Caro, 040, ajuste 1016, T3602. Salvador, no meio, 0597, puxa acionamento. Puxa, nem 63 no 1, Guarulhos, 320, guarde coordenação. Subida pra ver. System 1028, Gole, Eval, Rões e Eudes, Gole, Eval e Eudes. Obrigado. Gol no 605, portão 07, autorizado, chama o táxi. Chamará, 605. Zona 888, descida para 4.000 pés. Sim. Zona 888, estaria autorizada a descida para 4.000. Foi autorizado até o 030, gol no 888. Positivo, pode ajustar para 4, para 1.0 no meio, positivo? Sim. Obrigado. Agora que logo te avistou, pronto, final só, pode baixar em 2.000. Foi 18.6, Varg log 65 no 4. 18.6, obrigado. Controle, aguarde ao 06. 06. Já que nas proximidades de Candeias, se é autorizado, transfira frequência livre. Frequência livre, Caso necessite efetuar pouso em Feira de Santana, fazer contato junto à sala S e Salvador informar, por gentileza. Afirmativo, Guardião 06. 03, não. Livre pouso. 160 com 03. Flat level 070, till 30 miles. Yes, copy American 90, flight level 070 for 30 miles. Page, atenção, meeting page, comprova Interlagos. O Alfa Vitor Juliette, suba para o 1500 pés, altímetro 1016, reporte Interlagos. Legal. 1500 pés, descontará Interlagos, Alfa Vitor Juliette. 3663, sua vetoração foi pro 240, chega centro Recife em 1264, até 1288. Oi. 3663, controle. Prossiga 3663. Sua vetoração foi pro 240, até contato com o centro Recife, chame agora o mesmo ano 264, terminando 1288. Esquerda 240, chama centro 264, 1288. O solo, Salvador 3604, está pronto para o táxi, com 80 a bordo, nossa autonomia de 4 horas e 1,90 minutos, alterna com fins. Com fins 4 horas? 4 horas e 10 e o POB é 80. Site autorizado, Índia Alfa, estou falando esperada 28, lá torre 1 no 8, decimal 6, ajuste 1 no 0 no 6, são 3304, tem algum voo e outro final de semana. Gente, tá, Índia Alfa por 28, lá no decimal 6, 1 no 0 no 6, obrigado, são 3304. Colocou no 605 para o táxi. 64 a bordo, 3 horas e 32, alterna Campinas. Campinas 64, 3 e 32, táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto estrada 28, lá torre 1 no decimal 6, ajuste no 0, 1 no 6, segue com o número 2 no ponto de espera. Seguindo com o número 2, Juliette Alfa, ponto de espera, 18612, mesmo. Paulo Salvador, muito bom dia, está batendo o F de Juliette Eco. São 3859, após o pouso do V-Log, Boeing 727, autorizado a linha EMAT. Afirmativo, após o V-Log, a linha EMAT, então, 3859. Mantendo a minha escuta e aguarde, o Juliette e a Juliette Eco. Eco, Juliette Eco, aguarde. Tutã 3304, dará passagem à nave da Gol, ok? E após vai seguir com o número 2 no ponto de espera. Gente, no 6, 0. O número 05 pode prosseguir via Juliette até o ponto de espera da 28, lá torre 1 no decimal 6, ajuste no 0, 1 no 6. Gente, vou no 605. Tirando a esquerda e manterá o chamação 219, lógico. Paulo, poderia confirmar, por gentileza, a subida para o Oceaner 63 no Uno? Sim, até agora. Paulo, Salvador, 465, no 4, conta de Brum. Agilizar via aquilo, parte 3, agilizando o táxi, o V-Log 65 no 4. A mesma aqui, está agilizando para a gente na O número 05 observe a nave da V-Log que vai ingressar aquilo, parte 3. Gente, vou no 605 para os golpes. Canal 63 no 1, o estilo já 28. Perfil vai ser Gole Eval após Eudes, fixo Eudes. 47 está o Peru 50. Gole Eval Eudes, para o Peru 50. Oito, já na final? Matiu. 86. 86, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, o gol no 888, final é nave 28, na sua escuta. Gente, está me passando Serra Vitor 364. 364, chamada. Juliet and Alpha, Ultihood, Shot 1828, contact Tower 118, Decimal 6, Altimeter setting 1016. 1016, start attack to Juliet Alpha, Tower on 18-6, and we'll hold short, American 982. Good morning, 3859. Airborne, goal is departure, passing 1800. Further contact on departure, clapshot level 360, goal is departure. 360, goal is autorizado pouso, pista 28 180 graus, 04 positivo, pouso na 28, confirmando a pista operando em toda extensão, positivo. Últimos 90 metros impraticáveis. Positivo, tá ciente dos últimos 90, obrigado. Fial 065, afastado 40 milhas, qual canal? Uno zero, nível 1-1-0. Tá copiado, porém, confirme sua hora do plano que foi feita o FGT. Aozuno 305, chamará Aozuno 000, Eco Juliette. Ciente, tá? Pra 1305, ciente, eu que... Assim que eu tiver a sua autorização, eu irei em contato com o senhor. Gente, eu preciso chamá-lo novamente ao Juno 300, confirme, Eco Juliette. Mateus, então reporte mais próximo da hora, seu plano não se encontra conosco. Gente, se puder dar uma agilizada, o Eco Juliette agradece, Eco Juliette. M3 no 1, copia? Salvador, mais uma vez, bom dia. 1605, pronto no ponto de espera da 28. Bom dia. Após o Boeing da Gol pousar, autorizada a linha em manter. Após o 09 que acabou de cruzar, a linha em manter, 605. Exalta, Mike Echo. Confirmando a extensão R-Nave da 283602. 28, primeira curva à esquerda, a subida gole é Van Wilds, transponder 5127, controle 1935, chanela 6319. Reto 01 é o portão, foi position, chama para o push e pega acionamento. Tamo lá. Visual com a rotatória. Gente, chame Torre, 1186, Alfa Vitor Juliette. Torre 1186, grato, Alfa Vitor Juliette. Salvador Approach Control, Trip 5414. Permission Oscar. Oi, Salvador. Papa Tango Alfa Vitor Juliette no corredor Interlagos. Visual já com campo. Ciente, chame passando a rotatória. Repórter passando a rotatória, Alfa Vitor Juliette. Gol 1605, autorizado, decolar, pista 28, 200 graus, 069. Livre decolagem, gol 1605. 6, decimal 4, if unable 128, decimal 8. Roger, contact Recife Center, 106.4, 128.8, turn 35, 3859. Juliette, desça para 1.000 pés. 1.000 pés, Alfa Vitor Juliette. São 3304, autorizado a linha 1, mantenha, faz decolagem, mantenha a proa até 2.000 pés. Gente, autorizado a alinhar e manter, que são 28, e redução de, da proa até 2.000 pés, São 3304. Afirmativo, informa o tráfego, César 150, a noroeste de Salvador, 7 milhas aproximadamente, aproximando para o final da 17. 1.000 pés, descendo para 1.000 pés. Gente, mantém a proa da pista até 2.000 pés. Gol 1605, decolou os 3-2, chama o controle, 1.9, decimal 3.5. 1.9, 3.5, obrigado, boa. Controle, gol 1.605, boa noite. Bom dia. Controle Gol 1.605, bom dia. Bom dia, 1.605, contato radar, suba ao 360, sai da Gole. Na Gole, só 360, Gol 1.605. Bom de pouso, Alfa Vitor Juliette. Descendo para 1.000 pés, aguardando autorização para pouso, Alfa Vitor Juliette. Joey, autoriza o Alfa Vitor Juliette interceptar o sinal? Autorizado. Autorizado o sinal, Alfa Vitor Juliette. São 3304, autorizado, decolar, pista 28, 170 graus, 029. Gente, decolar 3, 8, 28, está 3304. Aguarde autorização de pouso, forma em 2320 da TAN, decolando da 28, sem interferir com seu pouso. Tá ciente, o tráfego está na guarda, o Alfa Vitor Juliette. Maintain position, America 980. We'll maintain position, America 980. Tá, 3304, decolou aos 34, chama o controle em 1.9.35. 1.9.35, manter o... Informa que tem um urubu no final da pista 10, da 3304, deixa a decolagem. Sim, te grato. 602. Aguarde um momento. Não, 3 milhas do CRV, 364. Vamos ao contato 028? Permitiu. Gente, torre, 18.6 agora. 18.6, tá 3602. Controle Salvador, tá 3304. 3304, saída Gole, suba ao 360. Para 360, subida Gole, da 3304. É, o TAN 3304 está mantendo o eixo da proa, solicitação pelo torre, pode voar direto ao Gole da presente, da 3304? Vitor Juliette. Juliet, clear to land, runway 17210 degrees, 03 knots. Yes, landing Alpha Victor Juliet. San 3602, chame final normal, pista 28. Chama final normal, San 3602. Portão 4774. Afirmativo, vai dar um copy. Guardião 01, prossiga agora. San 3454. San 3454, exato Salvador para Recife, nível 330, 330. Aerovia Perco Whisky 58, decola pista 28, curva à direita após decolagem, subida Aron, transição Melim, controle em 1, 19, decimal 35, 1, 8, decimal 6, o código 5132. Ativo, Recife 330, foi 58, Aron, Melim, a saída, curva da direita, 19, controle, 7862, 5132, telefone. Ativo, 5132, portão 4, 5 pontos, puxa acionar, 3454. Ativo. Objeto 6726, sem identificação, chegada a CARI, desça para o 050, ajuste de altímetro no 096, reduza para 259. Chegada a CARI, desça o 050, reduzindo para 250 mais, web 6726. Nesta frequência, aguardando para a Seresta. Autorizado, direita, via Indy Alpha, o ponto de espera da 28, quando pronto, chama a torre 118.6, Oceaner 63, o nono. Chame Recife no 264, hotel no 288. 264-288, San 3604. America 980, clear to line up and maintain runway 28. San 3602, no solo 39, liberou a esquerda, mantém a posição, solo 1219. Mantém a posição 219, 3602. Foi o Salvador, Papatango, ele batirou o Golô. Salvador, bom dia, San 3602, mantém a posição, libera a pista. O táxi um pouco mais à frente, até a da Alfa, deixando a Alfa livre, ok? Táxi até a da Alfa, deixando livre, tá 3602. É só que o 57 da América vai iniciar a decolagem aí pra ter uma segurança retaguarda. 7, 3602. 6311, né? O Xané na escuta? Prossiga. Observar a banda tá ingressando na Alfa e Kilo para o Pátio 3, a porta livre até a Golf. 7, 3602, agilizando o táxi, ingressa na Alfa, Kilo, Pátio 3, chame para ingresso do Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, você pode ingresso do Pátio 1, agiliza, 3602. Olá de Salvador, está revelada 4003, em São Policial, equipamento a fluar na linha do litoral. Gente, vai prosseguir para qual setor? Deve prosseguir para o Vila Policial Militar do Bonfim. Vicente. A sua escuta e desejando bom dia a todos.